Balança aí! Balança a tardezinha. Um bocado pra te devorar. Eu como um brigadeiro pra te lambuzar. Eu boto a mão no fogo pra comemorar. Pra te comemorar. Eu danço miudinho pra te conquistar. O violeiro toca, toca e se toca. De olho no chifre da morena. Ai que zoeira, que festa de arromba. Põe essa galera pra samba. É debaixo da saia que eu tô. É debaixo da saia que eu vou. É debaixo que eu vou ficar. É debaixo da saia que eu tô. É debaixo da saia que eu vou. É debaixo que eu vou ficar. Só pra te olhar. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. Eu como um bocado pra te devorar. Eu como um brigadeiro pra te lambuzar. Eu boto a mão no fogo pra comemorar. Pra te comemorar, pra te comemorar. Eu danço miudinho pra te conquistar. Ai! O violeiro toca, toca e se toca. De olho no chifre da morena. Ai que zoeira, que festa de arrombar. Põe essa galera pra samba. É debaixo da saia que eu tô. É debaixo da saia que eu vou. É debaixo que eu vou ficar. É debaixo da saia que eu tô. É debaixo da dança saia tardezinha. É debaixo que eu vou ficar. Quero ouvir até o chão, vai. É debaixo da saia que eu tô. É debaixo da desce, saia que eu vou. Desce, é debaixo que eu desce, vou ficar. A delícia. É debaixo da saia que eu tô. É debaixo da saia que eu vou. É debaixo que eu vou ficar. Pra quê? Só pra te olhar. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. Oh, ai, ai, ai, ai. Balançou, balançou. Pam, parará, pam, pará, parará. Balança aí. Balança aí. Balança aí. Tardezinha em cima.